conhece o Brasil. Quero que esse país vá pra puta que pariu. Tudo de tem de ruim está aqui. É tanta merda que eu já desisti. E mudei pro Paraguai. Pior que está aqui. Não, não vai ficar, não vai.